andrecedesmoral.com.br. Não bota essa música agora, não. Não, essa não. Eu não peguei ela, não. Você me passou agora. Foi. Acho mesmo? Deixa eu pegar a letra dela. Faz o solo que eu vou pegar a letra aqui. Eu vou encaixar a letra dela. Esse é o bonde do painel. Pra tomar seu coração. Alô, MC Luan. É assim, ó. Impressionante o controle que ela tem com a rapa maluca. Vai ser gostosa assim lá em casa. Gostosa assim lá em casa. Quero ver o privilégio da sentada, da sua sentada. Vai no marinho, na rainha, no rara. Numa rinha, na rinha, na rinha, na rinha, na rinha, na rinha. Eu vou cantar assim. Não manda, deixa eu botar ela. Minha rola. Nem manda sinal pra me parar, que eu não paro. Sola, porra! Eu falei como eu sabia, você. Você mandou. Você mandou, eu vou deixar. É bonde do painel. Desculpa. Impressionante o controle que ela tem com a rapa maluca. Vai ser gostosa assim lá em casa. Quero ver o privilégio da. Essa parte que ainda não cachou certo, não. É o privilégio da fundada. O controle que ela tem com a rapa maluca. Vai ser gostosa assim lá em casa. Quero ver o privilégio da sentada, da sua sentada. Eu tô falando até japonês. Chama, vai. Sola, porra. André Cedinhos.